Elas gostam de bandido e nós das bandidas. Perversidade é mato nas ruas de Brasília. Do jeito que eu gosto, ela vem cheia de manha. Na rua ela é princesa e no quarto ela é piranha. Ela tela, castela, quer dar um rolé comigo. Com um sorriso sagaz, me intima pra dar perdido. Ela gosta de bandido, sabe da minha função. Essa dona é um perigo, me leva à perdição. Mini saia da Ciclone, barriguinha tatuada. Ela é linda, é top, é a modelo da quebrada. Seduz por onde passa, causa inveja recalcada. Se exibe, não disfarça, provoca e dá risada. Depois da zero é fight, fumaça maconha. Aderência light, as donas se apaixona. E as parte classe nobre também quer um marginal. Aula de Kama Sutra, tira 10 da prova oral. Perversidade é mato nas ruas de Brasília. Um beijo pras princesas, a noite é das bandidas. Hoje ela quer sair, curtir o baile comigo. Tá sabendo do meus corre, ela gosta é de um bandido. Todo malandro tem, todo maloqueiro quer. No castelo lá vem ela, passa a marcha da rolé. Trabalhada na beleza, a princesa de Brasília. Sobe fumaça do verde, curte um rap, ela estreguina. Tatuada na perna e tem piercing no umbigo. Na maldade ela vem, eu castelando o perigo. Fumaça pro céu, admirando a lua. Aderindo as hot girl, perversidade loucura. Elas gostam é de bandido e nós das bandidas. Perversidade é mato nas ruas de Brasília. Fumaça pro céu, admirando a lua. Aderindo as hot girl, perversidade loucura. Elas gostam é de bandido e nós das bandidas. Perversidade é mato nas ruas de Brasília. Olha ela lá, vem toda maliciosa. Tá virada a bandida e sabe que é gostosa. Atiçando os vagabundo, ela gosta é do perigo. Perversa toda hora, ela gosta é de bandido. Compromisso nem pensar, prefere deixar rolar. Contas onça, a noite é longa pra bancar essa bandida. Depois da zero é fight, o whisky beer e night. Perdida na night, charmosa trai a bright. Confunde a cabeça de malandro na neblina. Deixa os função louco, arte de bandida. Sainha da Ciclone, tatuada nas costas. Do jeito que nós gosta, aderência até o Azora. Ela tá aqui, tá aí, hoje é dia de rolê. De sainha da Ciclone, louca pra se envolver. Já passou várias vezes, olhando, piscando. Ela gosta de um bandido, vejo que tá desfilando. Aí Juninho, regula o som dos cara preta. Que a noite vai ser grave, imã pra trair buceta. Com amor na praça, sua vida é rebeldia. Tamo pro que deve é. Chega mais, vem, perde a linha. Ela ama do seu jeito, meio de batom e chá. Hoje ela tá no frevo e quer curtir open bar. Seu jeito me enlouquece, veio se aparecer. Cai pra dentro do Santana que hoje vai ter rolê. Fumaça pro céu, admirando a lua. Aderindo as hot girl, perversidade loucura. Elas gostam é de bandido e nós das bandidas. Perversidade é mato nas ruas de Brasília. Fumaça pro céu, admirando a lua. Aderindo as hot girl, perversidade loucura. Elas gostam é de bandido e nós das bandidas. Perversidade é mato nas ruas de Brasília. Yeah.